se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô correndo um risco sério de viver pra sempre com você. Entre um e um milhão nasceu Adão e Eva, um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras. Mas quando se vale a pena, o amor supera. Não sou o anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Seu sorriso é o combustível pra eu viver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Se você me pedir pra ficar pra sempre com você, nem vou pensar duas vezes pra te responder. Cê sabe que eu vou. Você sabe por quê? Eu simplesmente vou. Eu largo tudo e vou ficar pra sempre, sempre com você. A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você. Entre um e um milhão nasceu Adão e Eva, um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras. Mas quanto se vale a pena, o amor supera. Não sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Esse seu sorriso é o ponto.